Esta semana, no Esta Semana... Um videoclipe polémico, um buraco maior que uma ilha e novidades universitárias. Tem agora início Esta Semana, um programa com abordagens aos acontecimentos mais importantes dos últimos 7 dias, que passam por música, notícias caricatas, economia, vários temas que dependem de semana para semana. Começamos com música. Na semana em que ficamos a saber que os Scorpions vão atuar no Pavilhão Atlântico, em Lisboa, no dia 11 de novembro, o concerto está inserido na digressão de despedida da banda alemã que se formou em 1965 em Hannover. Na semana em que ficamos a saber isto, na segunda-feira, soube que o brasileiro Erasmo Carlos, do álbum dele mais recente, chamado Sexo, já chocou com o teledisco, o videoclipe, o que quiserem, de Kama Sutra. O vídeo do single, escrito a meias com Arnaldo Antunes, está a causar polémica, porque contém cenas de nudez e sexo. Eu também já vi, o Carlos Bonaparte também, e podemos dizer que não é só sugestões ou sugerir, é mesmo coisas explícitas. Erasmo Carlos, de 70 anos, ainda anda aí para as curvas. Não podemos ver na rádio, acho eu, mas podemos ficar com um excerto de Kama Sutra. Já estamos a ouvir de fundo. Vamos continuar a ouvir. Ficamos de mãos dadas no improvável caranguejo. Mas foi com a chave de ouro que o namoro começou. No 69 a gente deu nosso primeiro beijo. O que faremos hoje com nosso desejo? Onde colocar o amor? O enroscado da trepadeira, picada de escorpião, guindaste tartaruga ou vaqueira, em que posição? Fênix na caverna vermelha, 90 graus de conexão, carrossel ao chão de estrelas, em que posição? Casinho de Espinho foi condenado a pagar uma indemnização de 82 mil euros, 82 mil, a um homem viciado no jogo, que tinha pedido para não o deixarem entrar. Revelou na segunda-feira o Jornal Notícias. Um empresário do ramo automóvel do Mar Canaveses vai receber então uma indemnização de 82 mil euros, o casino, por não ter sido impedido de entrar na sala de jogo, e o homem, segundo o JN, ele próprio escreveu à Inspeção Geral de Jogos a pedir a sua proibição de entrada em casinos. O seu pedido foi aceito. O indivíduo deveria ficar durante 2 anos impedido de entrar em salas de jogo, mas os casinos, entretanto, foram avisados pela Inspeção Geral de Jogos. Enviaram até foto do jogador. Mas os funcionários, embora soubessem que o indivíduo estava proibido de entrar no casino, não o fizeram, não o impediram de entrar. O casino argumentou que as entradas não são registadas, o jogador apenas pediu a interdição às salas de jogo e não à sala das máquinas, cuja entrada é livre. Em 2 anos, o empresário perdeu 240 mil euros no casino. Exigiu esta quantia num processo em tribunal contra o Casino Espinho. O tribunal deu razão parcial, obrigando a instituição a pagar-lhe 82 mil euros. Bruce e Esther Huffman, um casal de McMinnville, nos Estados Unidos da América. São duas das mais recentes vedetas norte-americanas. Compraram o seu primeiro computador no mês passado e receberam explicações da neta, estamos a falar de senhores já de idade avançada, vou dizer daqui a pouco, receberam explicações da neta para usarem a webcam, a câmara, incorporada no portátil. A lição, no entanto, não teve muito sucesso, já que os idosos de 86 e 79 anos, respectivamente, começaram a filmar-se no seu quarto sem saberem bem o que estavam a fazer. Pelo meio, enquanto não conseguem perceber o mecanismo da coisa, ouve-se o senhor a fazer de macaco, a bocejar, a cantar, a dizer que está triste, I'm so sad, a arrotar. Uma alegria. Mas calma. Perto do final, há dois momentos bonitos. Um, quando ele começa a engatar a esposa com gestos e tal, e depois diz para a sua senhora, já mais perto do fim, tudo o que tu fazes, fazes bem. Vamos ouvir? Pode ser. No, look at the monkey. Did it capture? Why did it? It didn't say. I put it on capture. That's a pretty good monkey. Mm-hmm. Okay, wait a minute. I don't think you. Oh, here now. Do it again. What does it say here? Take a photo snapshot. Okay. Hello, my darling. Hello, my baby. Hello, my cat, don't go. Let out the kitty tap, ha. Let out the go say ha. No, I can't say, hold up, I can't say, to what to do tap, eh. Love out to do pat, da, do pat, tap, eh. It worked. Shoot. I'm sad. I'm so sad, Esther. I'm so sad. Look at that. All the wrinkles up there and cracks in my head. I can do Mrs. Doubtfire, can I? No, it's perfectly all right. Take a series of photos. I was doing that. That's okay. And you can email these to selected media. But why won't I take a picture? Take photo. Oh, dear. Okay. Pardon me. I did it before by accident. You're like me. You do more things by accident than most people do on purpose. Display. See, this is the one I took by mistake. Oh, there. How'd you do that? I don't know. I'm trying to do it for you. See how pretty your hair is? Did you notice that? No. How pretty your hair is. I don't know where you are, honey. Just drop your dress a little bit. You see your boobs? Come on, stop. Come on. I don't know how to do it. I mean, I just got to learn too many things, you know. She tried to teach me so much. But let's get up. You want to watch? I'll show you what you can watch. Warning. You must stop recording before trying to close. Cyberlink. Oh, gee. But I don't know what I'm recording. Shucks. Maybe you just recorded us. Oh, gee. Huh. You have lines in your forehead, too. Mm-hmm. I have more. Well, I don't know how to do this. Well, you do whatever you do fine. Mm-hmm. You learn. It's going to take time. What did I do with mine? I don't know what to do. Quando a neta viu finalmente o resultado, colocou o vídeo no YouTube, que já conta com milhões de visualizações. A minha foi mais uma na contagem. Ora, o déficit orçamental de Portugal de 2008, 2009 e 2010 vai ter de ser revisto devido a um buraco nas contas de onde? Da Madeira. Esse buraco foi descoberto apenas nas últimas semanas pelo Instituto Nacional de Estatística, o INE, e o Banco de Portugal. Notícia divulgada na sexta-feira. De acordo com uma nota do INE e do Banco, isto deve-se porque estas duas entidades, responsáveis por apurar as contas nacionais, receberam informação nas últimas semanas que dão conta de vários encargos da Madeira por registar desde 2003. Acordos de regularização de dívidas que a Administração Regional da Madeira não enviou, como é obrigada às duas entidades, o impacto estimado no déficit de 2008 é de 140 milhões de euros, mais ou menos, em 2009 de 58 milhões e em 2010 de 915 milhões de euros. As duas entidades explicam que as contas a integrar devido aos acordos de regularização de dívidas não dizem respeito apenas a 2010, mas sobre as despesas realizadas em anos anteriores e não reportadas, e que se esse reporte tivesse sido feito, o registro seria feito nos anos correspondentes em que as despesas foram realizadas, portanto, na altura. mitigando assim também o impacto no déficit, que estimam em 0,1% do PIB entre 2004 e 2009. A Madeira não terá ainda comunicado encargos, que ainda não foram objeto destes acordos relativos a serviços de saúde dos últimos três anos, 2008, 2009 e 2010, em montantes de 20, 25 e 54 milhões de euros, respectivamente. O INE e o Banco de Portugal consideram esta omissão nas contas de grave e sublinham que não têm conhecimento de situações semelhantes. Já se ouviram várias reações, entre as quais Gouardia de Paulo Portas, líder do PP e ministro dos Negócios Estrangeiros, que ontem mesmo, se não me engano, defendeu que, se calhar, era a altura do governo liderado por João Jardim se demitir. Se calhar, não era má ideia. Esta semana foi fértil em acidentes, explosões e atentados. No Afeganistão, a paz está difícil. Um atentado bombista contra a embaixada dos Estados Unidos da América e as forças da NATO causaram a morte a pelo menos duas pessoas, dois civis afegãos. Do outro lado do planeta, no Brasil, o estado de Santa Catarina foi assolado pelo mau tempo, que atingiu pelo menos 86 cidades. As cheias fizeram com que 150 mil pessoas ficassem desalojadas. Em Zanzibar, um arquipélago sob a dependência da Tanzânia, a sobrelotação de um ferry, um barco, teve consequências trágicas. O naufrágio da embarcação fez pelo menos 220 vítimas mortais. No entanto, as autoridades receiam que o número ainda aumente. O medo em relação à energia nuclear reacendeu-se esta semana, com a explosão no complexo nuclear de Marcoule, no sul da França. O incidente provocou 4 feridos e 1 morto. No Quênia, mais de 120 pessoas morreram quando um depósito de combustível de um oleoduto explodiu. Segundo as autoridades, um incidente ocorrido em Nairobi, as vítimas estariam a roubar combustível. E por fim, na Argentina, o desrespeito em relação às barreiras da passagem de nível levou a que um comboio chocasse com um autocarro. Chega! 3 notas breves sobre desporto. Hoje foi dia de 2 novos campeões europeus em 2 das principais modalidades coletivas. Quer dizer, numa delas foi novo, no outro foi um conhecido. Voleibol. A Sérvia conquistou o título continental. Bateu na final a Itália por 3-1. Parciais de 17-25, 25-20, 25-23 e 26-24 a favor dos sérvios, na final disputada em Viena, capital da Áustria. No basquetebol, e sem surpresas, a Espanha é novamente campeã europeia. Na Lituânia, os espanhóis derrotaram a França por 98-85. E por falar em Espanha, ontem houve nova final. Este fim de semana foi recheado de acontecimentos importantes no desporto. Final do Campeonato do Mundo de Sub-20 em Hockey Patins, Barcelos, Portugal. Hockey Patins, adivinhem só, final entre Portugal e Espanha. E adivinhem só, a Espanha ganhou, e à vontade, 7-2. Isto faz-me lembrar, eu agora tenho uma teoria nova. No futebol, hoje em dia, são 11 contra 11 e no final ganha a Espanha. No futebol de praia, são 5 contra 5, o Brasil joga contra Portugal e o Brasil ganha. No hockey patins, são 5 contra 5, a Espanha joga contra Portugal e a Espanha ganha. Quando é que os portugueses vão começar a ganhar alguma coisa? Hoje, dia importante para o acesso ao ensino superior. Foram divulgados os números, as médias, as estatísticas. O número de alunos que conseguiu um lugar no ensino superior diminuiu em 2011, o que já não acontecia desde 2005, há 6 anos. Foram colocados na primeira fase 42.243 candidatos, menos 3.349 do que em 2010. 58% dos candidatos foram colocados na sua primeira opção. Uma nota da Direção-Geral do Ensino Superior indica que foram fixadas para esta primeira fase, recorde-se que são 3 as fases, 53.500 vagas nesta primeira fase. Apresentaram-se a concurso 46.899 candidatos. Em termos percentuais, ficaram colocados 91% dos alunos que se candidataram ao ensino superior. Apenas 9% não conseguiram colocação. A Universidade do Porto voltou a ser a instituição com o maior número de alunos colocados, 4.130. Preencheram 99% das suas vagas. Em segundo e terceiro lugar, no que respeita ao número de colocados, ficaram respectivamente a Universidade Técnica de Lisboa, 3.533, e a Universidade de Lisboa, 3.453. As escolas de enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto ficaram com 100% das suas vagas preenchidas. Amanhã, estejam atentos, jovens calouros. Daqui a poucas horas já ficam a saber onde foram colocados. Boa sorte! 7 dias em uma semana, 7 temas abordados hoje. Termina aqui a 11ª emissão de esta semana. Voltamos aqui a 7 dias. Sim, uma semana tem 7 dias, não tem 8.